Emoção. Pau quebrar, baeta, porra! Emoção. Ele é meu menino. Aventura. Um, dois, três, vai filhão! Um podcast bem zoeiro, sem roteiro e sem dinheiro. Eu queria mandar todo mundo tomar um... Você vai cacar de minha cara com o programa mais babaca da internet. É isso mesmo, fazer o quê, né? Pois é, direita aí. Esse é o Escola Show. Muito bem, estamos agora começando a terceira edição do Escola Show. Sejam muito bem-vindos a mais uma rodada de pura zoeira e babaquice nesse programa. Eu sou o Marcos Amaral, seja muito bem-vindo. Meu querido Abner Rodrigues também presente aqui conosco. E eu, Abner, tô aqui presente. Boa noite para todo mundo aí. É isso aí, começando, como eu disse, né? Começando esse programa que se denomina o pior programa do mundo, provavelmente. É o Ibis da Web Rádio. É exatamente, o Ibis da Web Rádio. Sensacional. Eu não sei o que acontece, técnica. Eu não estou ouvindo nada de som aqui, não estou ouvindo músicas, que legal, que bacana, olha só. É, bom, começou bem aqui esse programa, às vezes deu problema na música, né, dá pra trocar trilha, às vezes. Ô, Claudenilson, dá uma olhada aí pra nós, por favor. Demorou, é nóis. Isso, obrigado, querido. Vamos ver, nenhuma mesmo, olha só, sumiu, cara, tamo lascado. Atenção, Abner Rodrigues, neste momento... Quer que eu cante? A gente começa... Nesse momento, um programa totalmente lascado. Eu não sei o que acontece. Deu um pau no áudio aqui. A gente vai descobrir o que foi. Esperamos nos próximos momentos. O que será que aconteceu aqui, cara? Rapaz, eu tô lascado. Eu tô lascado agora. Realmente, uma salva de palmas. Vamos, a produção tá fraca, hein? Não, vamos pelo método... Vamos pelo método... tradicional aqui, recorrendo ao nosso querido Windows Media Player pra gente poder soltar pelo menos alguma trilha aqui nessa bagaça, né? Vai, né? Vai desse jeito. Pronto, viu só? Não doeu, resolvemos o problema. Enquanto a gente vê o que aconteceu aqui no software principal do programa. Bom, senhoras e senhores, para você participar desse programa é muito fácil, é simplesmente fácil para eu, você e todo mundo cantar junto, não é? Você faz assim, você envia o seu e-mail para a gente, podcast@esculachow.com.br. Como você reparou, né, pela sequência de cagâmbalas que rolou agora no começo do programa, dá pra perceber que é um programa que a sua gravação é feita ao vivo. Então, se você quiser comparecer à gravação, acompanhar ao vivo aqui a gravação e ouvir o podcast antes de todo mundo, não perca todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no nosso site www.esculachow.com.br. Muito bem. Agora foi, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque deu aquele negócio do... O player aqui, o nosso player mesmo, não tá funcionando, não sei o que aconteceu. Ele tá ok aqui, eu abri bonitinho, não sei, ele não toca. Dá o play aqui, ó. Negativo. A música tá rolando e não vai, entendeu? Não vai nada. Bom, então, infelizmente, como ele não vai rolar, a gente vai ver o que a gente vai ter que fazer aqui pra se virar hoje, né? A gente vai ter um certo trabalho, mas a gente vai manter aqui a qualidade do Escola Show, que é nenhuma, né? Lógico. E vamos aqui começar. Cadê o meu... Isso daí foi praga que você falou que é o pior programa. Foi realmente. Deve ter sido isso mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos a um momento bacana, vamos a um momento de informação aqui, né? Um momento bacana, um momento legal. O Escola News no ar aqui. Escola News. Muito bem, Escola News. Olha só, e agora o negócio é o seguinte. Vamos às notícias. Sim, notícias. Olha que mutretagem que os caras estão fazendo em Taiwan. Prostitutas compram sangue para fingir virgindade e cobrar mais caro. Olha só a mutretagem que está acontecendo. Clínicas clandestinas em Taiwan estão sendo investigadas por vender bolas de algodão com sangue a prostitutas para que elas possam fingir virgindade aos clientes. Olha aqui, mutretagem. De acordo com a imprensa chinesa, né, o sangue é retirado nos estabelecimentos e colocado em bolas de algodão, que são preservados em freezers. Após combinar a relação com o cliente, a mulher então insere o algodão na perseguida. Exatamente, para sangrar durante o ato sexual, podendo assim cobrar mais caro do cliente pelo fato de ser virgem. Com isso, o valor do programa pode chegar até, olha só, $1,020. Opa! Olha só que beleza, as mulheres... Tudo por uma bola de algodão. Tudo por uma bola. É, você vê que maravilha só. Também aqui, olha só, essa é uma história de amor, vamos dizer assim, né? Levada até o fim, que acabou não muito bem. Olha só, um americano perdeu a esposa, certo? A mulher dele já tinha 55 anos, ela teve câncer e tal. E ela trabalhava numa loja de óculos num shopping em Sarasota, exatamente. E aí, o desejo dela, trabalhou muito tempo lá, né? Nessa loja aí, é que... quando ela morresse, ela fosse cremada e as cinzas fossem espalhadas pela loja. Meu Deus. O que que acontece? Um shopping foi fechado às pressas nessa semana, no estado da Flórida, depois que o americano Thomas Morin, de 65 anos, realizou o último desejo de sua mulher, da sua ex-mulher, né? Porque, na verdade, ela, se a gente for ver, ela já morreu, de espalhar as cinzas aí na loja de óculos. A cena provocou pânico e o shopping foi esvaziado depois que algumas pessoas pensaram que fosse alguma substância tóxica, né? Afinal, Estados Unidos... Antrax! Já pensou, cara? A galera entrou em pânico, bicho, olha só. O rapaz, que é o senhor, né, que é um eletricista aposentado, ele disse que não tinha intenção de provocar pânico. Ele contou que a noiva dele, de 55 anos, pediu, antes de morrer, que ele espalhasse as suas cinzas em lugares que eram especiais para os dois, certo? E aí, eles estavam juntos já há cerca de 5 anos. Ela trabalhou mais de 3 décadas como oftalmologista, né, antes de falecer. E o último emprego tinha sido nessa loja que ele chegou lá e saiu espalhando tudo. Ah, deve ter pedido pra jogar pó nos olhos dos outros. Deve ser, né, cara? Deve jogar na cara do chefe, não sei o que que acontece. Falando em morte, tem mais notícias de morte no Escola News. Escola News. Tô bom de pronunciação naquele negócio, né? Bom, é um cemitério proibiu uma lápide que foi inspirada no personagem Bob Esponja lá nos Estados Unidos. Olha só, um cemitério de Ohio proibiu que uma militar americana veterana da guerra do Iraque, uma moça que morreu, né? Foi enterrada lá, ela soube botar uma lápide gigante do Bob Esponja lá. E o que que aconteceu? Ela era fã, né? Ela era fã do Bob Esponja, 28 anos, uma moça ainda, né? Soldada então... do Iraque pedindo Bob Esponja. Ah, bicho, cara, é uma menina, além de tudo, é ser humano, né, cara? Pô, é sacanagem. Ela tem o direito, beleza. E aí, depois que ela foi sepultada, no dia seguinte, o cemitério virou e falou que teria que remover essa lápide, porque o cemitério... não teria aprovado o design. O problema é que ele já tinha aprovado antes do enterro e depois virou e falou: não, foi um erro, a gente não podia ter aprovado isso daí. Epa! Agora eu queria entender por quê, né? Afirmaram aí que o túmulo, né? O pessoal do cemitério falou que o túmulo que custou. Aliás, a família falou que o túmulo que custou $13 mil era perfeito pra moça que amava o Bob Esponja, se identificava com ele e tal. E aí o presidente do cemitério, né, falou que o túmulo foi aprovado por um funcionário que cometeu um erro de julgamento e que o túmulo não combina com o caráter histórico do né? Ah, vá pro inferno. Falando nisso, eu tenho uma história interessante a respeito de enterro. De enterro? O quê? Isso. Um parente de uma pessoa falecida foi levar flores pra ela. E ao lado ele olhou um chinês colocando um prato de arroz. Certo. Aí ele olhou pro chinês e falou assim: que horas que o falecido vai vir comer esse arroz? É. O chinês olhou pra ele e falou: na mesma hora que o seu falecido vir cheirar as flores. Pelo amor de Deus. Olha só que beleza. Bom, vamos fazer o seguinte, Escola News saindo aqui já. Daqui a pouquinho mais notícias do Escola News pra vocês também, viu? Escola News. Vamos ao momento de alegria, vamos ao momento bacana, vamos ao momento onde você pode comprar e vender de tudo, meus amigos. Sim, entra agora no ar os classificados do Escola Show. Vindo geladeira. Vendo móvel 87. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Depois que lhe enfiarem o dedo pela primeira vez, você vai querer de novo e vai ficar esperando que todo mundo ponha o dedo também. Desde seus amigos até mesmo o entregador de pizza, todo mundo vai botar o dedo para o seu deleite. Campainhas Dona Rita, o seu alerta quando chega a visita. E atenção, sua mulher tá esfregando com ele. E não é só ela, as mulheres dos seus amigos também estão esfregando. E até a sua mãe já pega ele pelo cabo. Esfregão Beleza, seu amigo na hora da limpeza. Todo mundo quer pegar o nosso saco. Pegam em casa, no shopping e até na festa junina. E a gente entende, afinal tem uns que falam que o saco é bem quentinho. Outros já gostam porque é bem salgadinho. Pipocas Faria, um saquinho cheio de alegria. Quando você encostar a mão, ela vai ficar molhadinha. Na verdade, não precisa nem encostar. É só chegar com os dedos pertinho dela que ela já vai se abrindo toda. Torneiras Automáticas Lacerda, para não pegar com a mão suja de mescla. Classificado, esculacho. Eu não acredito. Eu não acredito. Conseguiu resolver alguma coisa, Claudenildson, nesse programa aqui. Que maravilha. Conseguiu. Conseguiu. Estão trabalhando. É. Não é aquele. Não é aquele programa que a gente esperava. Esse programa aqui é meio estranho, né? Mas tudo bem, a gente entende. A gente vai se virando com o que dá, né, meu amigo? A gente vai se virando com o que dá aqui nesse negócio. Ai, ai, ai, que beleza. Agora é hora, sabe do quê? É hora da gente passar trote. Vamos passar trote nesse programa. Vamos fazer bobice aqui no ar. Que maravilha. Vamos fazer bobice no ar, porque é o seguinte. Eu tô vendo aqui, né, os classificados, né? Não só os classificados do Escola Show, como também os classificados de emprego, né? O emprego no Brasil é um problema, né? Muita gente procurando, o salário mínimo é baixo, não é? E o que acontece? A Adriana colocou um anúncio no jornal. A Adriana, ela quer ser doméstica, certo? A gente achou o anúncio dela no jornal, né? E, poxa, a gente pensou aqui, né? Vó, tamo aqui numa boa. Você, Abner, você é solteiro, né? Sim, você mora sozinho, não tem ninguém pra cuidar de você, não tem ninguém pra cuidar da casa. Eu tô carente. Você está carente e você precisa, eu acho, que você precisa de uma empregada. É, eu resolvi usar da minha seduzência, né? Da sua seduzência, exatamente. Use da sua seduzência nesse momento, olha só. Demorou, é nóis. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela, vamos ver aqui o que, que ela está procurando de verdade nessa área aí do emprego. Vamos ver, alô, querida, fala com a gente, cadê? Opa, chamamboles, vamos ver. Oi? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Por favor, Adriana. Quem tá querendo? Alô? Quem gostaria? Aqui é o Botelho Carvalho. Só um minuto. Tá bom, obrigado. Alô? Alô, Adriana? Oi. Oi, você pode falar um pouquinho mais alto, por gentileza, que eu não tô conseguindo te ouvir direito? Ah, é com o telefone de casa que é ruim, tá escutando? Agora sim. Deixa eu te falar, eu vi o seu anúncio na internet que você tá procurando emprego. Tô sim. Você já tá trabalhando? Ai, não, tô parada ainda. Qual a sua idade mesmo? Eu tenho 35 anos. Altura? É, 1,51 m. 1,51 m, peso? É, 65 quilos. 65 é uma paquinha. É, a cor dos olhos? Castanho escuro. Fala mais próximo do telefone, não tô conseguindo te ouvir direito. É castanho escuro, mas a vaga é pra quê? Ah, entendi. Então, você tá procurando uma vaga pra doméstica, né? Isso, você tem algum problema se você precisar dormir no seu trabalho? Ah, tenho sim, eu sou casada. Ah, é casada? Sou. Então, porque eu tô com uma vaga de segunda a sexta-feira, só que é preciso permanecer na minha residência durante a semana. Sendo dispensada na sexta-feira após as 18 horas, retornando somente na segunda às 10 da manhã. Você tem interesse? Ah, tá. Não, pra mim não dá. Perfeito. O salário é de R$5.500, registro CLT em carteira, aqui no bairro do Tatuapé, na Tuiuti. Ah, tá. Não, pra mim não dá. Pra você não dar? Não, não. Mas por qual motivo? Não, primeiro que eu tô casada, não posso dormir. E primeiro, um salário de 5 mil reais é pegadinha, né? E você achou baixo? Achei alto. E não é isso que você quer? Você prefere ganhar menos? Não. Eu abaixo o salário. Não, não é menos. É que a gente sabe que se ganha hoje em dia o máximo 2 mil. Então, mas você não tem interesse só pelo fato de você ser casada, é isso? Isso. Então, mas sendo casada ainda melhor. Ah, por que melhor? Você não vai precisar ver a cara do seu marido todo dia. Você vai poder ter alguém te fazendo companhia todas as noites. E o melhor... Ah, você é casado? Alguém que não seja seu marido. Não, eu moro sozinho. Ah, não, obrigado. É... Procura uma queda que pra você é melhor. Não entendi. Sua turnê já passou por Berlim, Lisboa, Roma, Londres e agora também chega em Piracicaba, o rei da música popular brasileira, a lenda baiana, Iron Mendes. Tá chegando, rapaz? Valeu! Obrigado, seus otários! Eles são tudo trouxa! Bom, eu vim daqui pro show hoje. Me falaram que meu carro tava quebrado, rapaz. Aí não ia dar pra eu vir de carro aqui pro show, entendeu? E aí, sabe o que é que eu fiz? Eu vim de trem! E agora eu tenho uma música aqui do trem pra vocês. Andar de trem é algo muito bacana. Ei, ei. Vamos lá, seus trouxas. Andar de trem é algo muito bacana. Só não é bacana se você for uma menina. Pois a menina, quando pega o trem lotado, vem um sapato que já chega a bolina. Oi? Vamos lá. O trem matado é sinal de desespero, porque o cheiro é terrível pra danar. O povo chora e leva uns cotovelos bem no estronco e dá vontade de seus trouxas. Andar de trem é mesmo muito maneiro, pro lado inteiro, zona norte ou zona sul. O trem lotado é culpa do passageiro. Errei aqui, ô, porra. E passageiro tem é que tomar no... Obrigado. Obrigado, seus trouxas. Eu vou embora, mas eu volto depois pra pegar mais vídeo de vocês, viu? Falou, derrubou tudo aqui, ó. Ah, seus trouxas, tchau. Obrigado. Muito bem, Iron Mendes, lenda aqui no Escola Show. Escola News. Muito bem, Escola News. Olha só que beleza. Esse programa aqui é meio escroto pra gerenciar as trilhas, hein? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos às notícias então, senhoras e senhores. Continuando aqui, olha só. Um esqueleto de dinossauro foi posto à venda por 2 milhões e 100 mil reais lá na Inglaterra, meu amigo. Olha só. Vai ter um trouxa russo, provavelmente, que tem essa bagatela, vai querer comprar. Não, calma que o trouxa russo vem na próxima notícia, não antecipa as coisas. Não antecipa que tem um trouxa russo. Até com bola de cristal. Olha só. O fóssil, de 17 metros de comprimento, grande, hein, e 6 metros de altura, que remonta a 150 milhões de anos, tem preço estimado de 600 mil libras, 2 milhões e 100 mil reais. Segundo a casa de leilões Summers Place, há poucos esqueletos de Diplodoco, um dinossauro herbívoro conhecido no mundo. Dinossauro herbívoro é, lógico, aquele dinossauro que só fumava uma erva e tal. Bom, vamos às próximas notícias. Agora sim, o bilionário otário... Muito bem, olha só, agora sim, bilionário compra cigarro eletrônico para a namorada, certo? Um bilionário russo, vamos, né, já que você falou, tem uma sirene de fundo aqui no fundo, filha de uma mãe, cara, vocês estão ouvindo aí, que merda. Bom, um bilionário russo pagou 500 mil libras, o que dá 1 milhão e 760 mil reais, por um cigarro eletrônico cravejado com diamantes. Que beleza, olha só. O magnata do petróleo disse que comprou um objeto luxuoso para incentivar sua namorada a parar de fumar. Além de diamantes, o cigarro eletrônico vem com 46 cristais Swarovski, né, que bonito e tal, incrustados, e um botão de ouro de 24 quilates. O produto sofisticado foi produzido pela fabricante Shisha Sticks. Olha só, uma coisa tão chique para um nome tão badarosa. Acho que eu sou tão pobre, cara, que eu tenho dó até de dar meu azeite, imagina comprar um eletrônico de 1 milhão. Não, pelo amor de Deus. Segundo o Anthony Michides, olha, outro nome da Shisha Sticks, após a aprovação do projeto, demorou mais de 4 meses para fabricar o cigarro eletrônico luxuoso. É, vai achando, bilionário, que você vai incentivar sua namorada a parar de fumar, daqui a pouco ela vai lá na Philip Morris e faz um orçamento por lá, entendeu? E olha só o chinesinho, coitadinho dele, um jovem de 27 anos caiu em uma fenda em Turpan, na China, após um episódio de sonambulismo. É. Epa! Olha só, acabou passando 2 dias num buraco a quase 30 metros de profundidade. De acordo com o site de notícias Yashin, o homem teria se levantado durante o sono e caminhado em direção ao precipício, o que fez com que ele sofresse uma queda. Eita, ó, eita, pera, calma. Não precisa ser tão alta assim a trilha também, senão assusta o povo aqui. Bom, o homem de um vilarejo próximo recebeu o homem preso quase 2 dias depois e pôde chamar ajuda. Uma operação com dezenas de membros foi montada, primeiro para levar água e alimentos à vítima e depois para soltá-lo da montanha. A equipe ainda precisou pegar 8 escadas emprestadas aí de uma construção para usar no resgate. É toda a malemolência do resgate chinês, né? Você vai lá numa obra, pega uma escada, você leva uma água pro cara, aguenta aí, tá? Aguenta aí que já nós tira, tal. E fica esse negócio, né? A polícia informou que o homem sofreu pequenas escoriações e saiu andando do incidente. O jovem contou que não se lembra do ocorrido, mas tem certeza de que havia tido outros episódios de sonambulismo noites antes do incidente. Olha que maravilha. Porra, esse sonambulismo durou, porque pro cara escalar tudo isso. Não, ele não escalou. Não tiraram o cara, pô. Mas ele tava onde? Ele tava enfiado numa fenda a 30 buracos, a 30 metros. 30 não, bicho, buracos. Olha, vamos esquecer, deixa isso pra lá. Vamos agora um momento de entretenimento. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o leite materno é o leite que a mãe tira de dentro do próprio terno? Você sabia que o galo pode quebrar o ovo da galinha, mas grita de dor se a gente apertar o dele? Você sabia que o procurador é o advogado que gosta de masoquismo? Vocês... Procurador. Entendeu? Você sabia que as vacas passam a maior parte do tempo ruminando? Estudos comprovam que a vaca mastiga porque ela não sabe cuspir. Você sabia? E o negócio é o seguinte, como vocês estão ouvindo, a trilha tá maluca no fundo. Esse é o momento em que a gente ouve o programa que foi gravado ao vivo e descobre que não tem simplesmente microfone ligado nessa parte, né? Os efeitos sonoros rolando aí de fundo, você tá ouvindo, o microfone tava desligado, né? E aí você vê ao que se resume a qualidade do Skula Show, realmente um programa, olha, com qualidade sensacional. Sensacional, realmente. Então eu tô gravando posteriormente esse trecho aqui, né, pra gente deixar o tempo de duração do programa certinho, né? Isso, muito bem. As vinhetas tá rolando de fundo, essas vinhetas rolaram na transmissão, só que tava rolando fundo sem voz nenhuma. A Anta pegou o microfone e desligou na hora que era pra ligar, e ligou na hora que era pra desligar, acabou ocorrendo essa confusão, certo? Bom, mas nada que atrapalhe o bom andamento do programa. Vamos seguindo aqui, como estou gravando posteriormente, neste momento exato, o Abner não está do meu lado, você vai aproveitando aí, vai mandando seu e-mail pra gente, certo? Você que gostou do podcast, sei lá, podcast@esculashow.com.br, o nosso endereço, ou se não, você que tá vendo aí o nosso site, tá vendo a edição publicada aí, né, edição número 3, você pode deixar também o seu comentário e falar o que você acha, né? Ou se não, fazer que nem todo mundo que não comenta, né? Realmente ninguém comenta nessa bagaça, Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então, para dar um bom segmento agora no programa, se eu bem me lembro, esse trecho aqui é o trecho onde a gente passa mais um trote. Muito bem, mais um trote. A história do menino que me anuncia um mouse velho, certo? Por 15 real, cara. Por 15 real, um mouse velho lá. A gente não aguentou. Vamos ligar para esse pequeno vagabundinho juvenil e ver o que, que vai acontecer com ele aí. Opa, vamos lá. Alô? Alô, por favor, o Arthur? Quem quer falar com o Arthur? É Ricardo? Ricardo? Sim. Ricardo da onde? Ah, a respeito do anúncio que eu vi aqui na internet, né? Ah, é mesmo? Sim. E a respeito do quê? Ué, é vendendo um mouse, não é isso? Isso. Então, gostaria de falar com o Arthur. Tá, pode falar comigo, com a mãe dele. Ah, tá, tudo bem, então. Qual que é o nome da senhora? Mônica. Mas tudo bem, eu tô incomodando alguma coisa? Não, não. É que ele falou, eu tinha esquecido que ele falou que ia anunciar. Ah, não. Ele não tá aqui agora. Ah, não, não, tudo bem. É que do jeito que a senhora tá falando comigo, né? Meio grossa, né? Não sei, às vezes. Eu não sei se eu tô incomodando, tô ligando num horário ruim, não sei. Olha, sem desculpa, tá? Eu falei pra ele não colocar esse anúncio, ele colocou e eu vou retirar. Tá? Não, mas querida, peraí, eu não tô entendendo. Eu só tô querendo comprar um mouse. Então você pode ir em qualquer loja de conveniência e comprar o seu mouse, tá? Boa noite. Nossa, mas a senhora, peraí. Meu Deus do céu, olha, mas eu vou falar, nunca vi uma mulher tão grossa, rapaz. Solta o cavalo. Pelo amor de Deus, que mulher mais grossa, rapaz. Vocês viram isso? Vocês acompanharam isso? Ah, meu, controla essa criança, pelo amor de Deus, né, bicho? Ô, cara, fiquei meio chateado esses dias. Por quê? Porque as pessoas que estão me aparecendo... Eu não sei, você acha da sua parte que eu sou grosso? Não, eu acho que não. Então, a menina chegou pra mim e perguntou se eu gostava de mulher com muito peito. Eu respondi pra ela que não, que dois já era o suficiente. Tá certo, bicho, tá certo. Mas você não é grosso, mas essa mulher é grossa, olha... Bicho, eu tô revoltado. Faz o seguinte, vamos dar um tempinho, vamos pro plantão aqui do... Tem plantão chegando, deixa eu respirar aqui. Peraí, que agora eu fiquei puto. Não, não dá, pô. O plantão do Escola Show informa. Festa em clube gay termina com polícia apreendendo 1 quilo de maconha. O clube fica na Chapada dos Veadeiros. Medicina portuguesa mostra avanço ao lançar o primeiro analgésico eletrônico. Segundo os especialistas da Universidade Lisboeta, o analgésico eletrônico serve para tratar pessoas com puta dor. Pescador é preso acusado de roubo por uma família de advogados. O juiz condenou o pescador a 5 anos porque foi comprovado que ele pescava com a vara da família e da juventude. Blitz da Lei Seca faz apreensão recorde na história. Em São Paulo, 200 motoristas foram detidos em uma batida organizada pela polícia. A batida era composta por maracujá, leite condensado e vodka. E todos os motoristas acabaram reprovados no bafômetro. Outros 3 motoristas que passaram pela primeira batida foram pegos na segunda. Uma batida no meio da cara que levou os 3 ao hospital. Médicos de todo o Brasil lançam um alerta à população para a chegada de um novo surto. Segundo informações da Anvisa, o surto vem acompanhado de um muto e um aleijado. Muito bem, estamos de volta aqui com essa bagaça, certo? O negócio é o seguinte, Eu parei aqui e tal, né? Pensei bem, né? Fui maltratado agora, vocês acompanharam. Vamos ligar lá, certo? Vamos conversar numa boa, entendeu? Falar com a Mônica, ver o que que acontece. Por que que ela tá tão nervosa assim, entendeu? Porque eu não entendi nada. Atenção, por favor, vamos rodar segunda chamada, porque esclarecer isso daí. Esclarecer porque... Não, pô, não dá assim. Vamos lá. Alô? Alô, por favor, quem tá falando? Aqui é o Luciano. Ô Luciano, tudo bem? Boa noite. Querido, é o seguinte, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu liguei agora há pouco e falei com a Mônica, certo? A respeito de um anúncio que eu vi aqui na internet, uma venda de um mouse, certo? Mouse branco, Arthur tá vendendo. E ela me tratou super mal, cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não, esquece.

E aí ele estranhou porque dentro do carro não tinha ninguém dirigindo. O carro então começou a andar sozinho, a marcha lentamente, o Manuel começou a olhar para a estrada, viu uma curva chegando, o carro indo em direção a ela, ele já com medo, sem saber o que fazer, ele começou a rezar para que a sua vida fosse poupada. E aí nesse instante, quando a curva estava a poucos metros do carro, uma mão surgiu da janela e moveu o volante. O rapaz, paralisado de terror e medo, continuou a observar as constantes aparições da mão antes de cada curva. Sempre tinha uma curva, a mãozinha ia lá, aparecia uma mão do nada e virava o carro. Aí, Manuel conseguiu saltar do carro em movimento e correu para a cidade mais próxima, já cagambala de medo, né? Cansado, encharcado e em estado de choque, ele entrou num café onde ele já tomou 2 copos de cana e começou a relatar para os amigos do bar o que tinha acontecido. Todo mundo ficou, lógico, estarrecido, preocupado. E meia hora mais tarde, para piorar a situação e aumentar o dilema do Manuel, 2 homens entraram no mesmo bar, totalmente molhados, encharcados. E quando viram o Manuel, disseram a seguinte frase: "Ei, aquele não é o português safado que pegou carona quando a gente estava empurrando o carro?" Que susto, professor Cedilha. Realmente. Pensei que estava ouvindo, que saudades de você, dele Correia agora. Verdade, realmente. Um grande abraço para ele Correia. E também um grande abraço para você, amigo estudante. O Enem se aproxima, que você simplesmente se dê bem na prova. E a gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Milhares de cartas chegaram para Iron Man despedindo a sua morte. Mas nós não tá nem aí. E traz de novo a lenda, o rei baiano da música popular brasileira, Iron Mendes. Oi, eu tô de volta. Cabrum. Eu voltei. Olha, eu voltei porque é o seguinte, rapaz, eu não tenho conseguido dormir. Eu tenho dormido muito pouco por causa dos shows, né? Uma turnê, graças a Deus, muito abençoada. Mas na minha casa, rapaz, eu não consigo dormir. Sabe por quê? Porque eu tenho um relógio cuco. Esse relógio cuco aí tá me dando problema, rapaz. Eu fiz uma música pra minha mulher. Vamos cantar, nega! Vamos, seus otários! Eita, Severina, manda esse cuco embora. Eita, pô! Tudo safado nessa casa. Eita, Severina, manda esse cuco embora. Eu já tô fudido pra deixar cuco de fora. Agora vai lá, vá. Eu sou cabra macho, esse relógio quero não. Tira o pássaro de dentro, eu quero o cuco na mão. Aê. Olha lá, o cuco tá aí, o cuco tá lá. Se cuco é feliz, é que tá cuco a subiar. Eita! O cu... Eita, amor! Pera lá, pera lá. O cuco é legal. O cuco é feliz. Só não cheira legal se juntar com o nariz. Valeu, seus trouxas! Vai tudo pro inferno, seus cabrunhos. Semana que vem eu volto, viu? Iron Mendes aqui no Escola Show. Opa. Peraí, o que que é isso? É uma bomba. É uma bomba? Que isso. Que como bomba. Todos sabem, vai ser realizado agora, começar no sábado a prova do Enem. Sábado a prova do Enem. Começa a prova do Enem. Tanto que a gente ouviu aí os professores falando. Ah, e eu sei uma das coisas que vai cair na prova do Enem. Você sabe uma das coisas que vai cair na prova do Enem? Como assim, cara? Você sabe qual uma das coisas que vai cair no Enem? Que vai cair no Enem? E essa é certeza. É certeza. Certeza. Ah. Muitas lágrimas. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É demais pra mim, Abner Rodrigues e sua genialidade humorística nesse programa. Olha só, hoje o Esculachou, que tá com áudio simplesmente horrível, né, cara? É... Demorou, é nóis. É, Claudenildo, eu sei que você não pode fazer o mais do que tá podendo fazer agora, deu um piti aqui, deu um problema no, nos equipamentos de áudio do Esculachou, mas nós prevalecemos aqui no ar, certo? É... Inclusive, o pessoal tá falando pra eu falar mais baixo, porque tá começando a ficar muito alto. Bom, é, vamos aqui agora a um momento bacana, vamos a um momento de notícia, um momento de Escola News nesse negócio, né? Escola News que é importantíssimo. Vamos lá, atenção, vinheta, por favor, técnica. Escola News. Muito bem, Escola News, e o negócio é o seguinte, vamos continuar com a nossa... com as nossas notícias aqui, olha só que beleza o que aconteceu aqui, olha só, um ladrão devolveu, ele roubou um garoto, certo? Ele roubou um garoto, e aí ele se arrependeu de roubar o garoto, pediu desculpas, devolveu o produto do roubo. Sabe, Michael! Mas não é também assim, cara, não é Michael Jackson, não. Meu Deus do céu, o que que acontece? O furto do roubo, o que o ladrão roubou do menino foi uma abóbora. Foi uma abóbora de 115 quilos. Epa! Olha só essa história aqui. Vamos acompanhar a abóbora gigante. Meu amigo, meu garoto, meu rapaz. Rapaz! Olha só. Um ladrão de York, na Pensilvânia, surpreendeu os pais de Jaden Newcomer, de 9 anos. 9 anos, bicho. Ao devolver uma abóbora de 115 quilos que havia roubada do garoto, juntamente com um pedido de desculpas. Jaden havia ganhado o prêmio, havia ganhado demais, havia ganho, né? Olha a redação. Tá reprovado no Enem. A redação do G1 tá reprovada no Enem. Já estamos descobrindo aqui, a redação do G1 não passa. Os caras botando lá na página inicial que vai ter correção ao vivo, não sei o que, os caras não sabem nem conjugar. Mas tudo bem. O Jaden tinha ganho o prêmio gigante em um concurso durante um festival ao acertar o peso da abóbora corretamente. Certo? O menino estava orgulhoso de ter vencido até ser roubado pouco depois. No entanto, quando a família voltou de uma viagem de férias, após alguns dias, encontraram novamente o prêmio do garoto juntamente com um recado do ladrão. O recado é o seguinte aqui, olha só, abre aspas, sinto muito por pegar a sua abóbora. Foi errado da minha parte. Você a merece. Não pensei nas minhas ações ou quem elas poderiam afetar. Minhas sinceras desculpas. Ah, que bonito, né, cara? Isso... Eu queria imaginar como que ele levou essa abóbora na hora do furto. Exatamente. E né? Como ele devolveu. Não, esse daí, esse ladrão deve ser português, não é possível. Porque pra ele ter o trabalho de levar embora uma abóbora de 115 quilos... E depois se arrepender... Ah, não, eu vou lá levar de volta, tal. Pelo amor ele deve ter contratado caçamba. Ele contratou... Provavelmente ele contratou caçamba. Esse é o Escola News. Escola News. Agora, olha essa garota aqui. Que rabo, rapaz. Não, pera aí, calma. Que rabo, eu digo no sentido de que sorte, né? Porque o negócio é o seguinte, ela tava andando por aí, né? No parque, caminhada no parque, né? Pá, não sei o quê, menina de 14 anos, jovial. Ela encontrou no parque um diamante... de 3 quilates, quase 4 quilates, né? O valor da pedra não foi divulgado, pois o parque não faz estimativas sobre diamantes achados na cratera. É, mas um diamante similar achado em 2006 foi vendido por 30 mil dólares. Olha só. Esse parque estadual de Murfreesboro, no Arkansas, ele tem uma cratera... Né? Ele tem uma craterinha ali cheia de diamantes, entendeu? Então o pessoal às vezes passa lá, encontra um e leva. Então fica a dica pra você que tá querendo viajar pros Estados Unidos, vá para o Arkansas, procure esse local, porque quem sabe você não acha aquele pedrão fica rico, né? É a segunda vez que a gente fala de pedra de diamante. Se você não achar nenhum com 3 que late, com certeza você acha alguns que morde. Exatamente, com certeza. Praça Nossa, um abraço. Certo? O workshop da praça tá rolando, a gente se inscreveu, fez, né? E aí é isso que deu, né? É isso. O porteiro tá trabalhando hoje? O porteiro, eu não sei, eu acho que o porteiro não tá trabalhando hoje. Não tá? Não. Tá de folga? Deve estar de folga, a gente não ligou pra ele. Vamos, a gente, quem sabe, liga pra ele na semana que vem e pega ele de novo, né? Agora vamos... Não fazer... é desse porteiro que eu tô falando. De que o porteiro daqui da redação, pô. Você tá falando do Zé, rapaz. Pô, tá não, pensando pô, que é o Cabrunco? Tá pensando que era o Cabrunco. É outro Cabrunco. Não. Eu passei e nem dei uma boa noite pro Zé aí, ó. Não. Salve aí, Zé. O Zé tá aqui, rapaz. O Zé tá aqui, cadê? Ó, Zé, você veio pra cá, né? De busão de novo, né, rapaz? Como é que pode, né, rapaz? Foi mesmo. É, isso mesmo, né, cara? Você vê. É complicado, né, Zé? É, pois é, viu? É isso mesmo. Tá certo, tá certo. O grande Zé, o Zé aqui, né? Tá, o Abner tá aqui conosco, né? Mandou um abraço. Abner, agora você viu? O Abner fez luzes no cabelo. Tá bonito, né, Zé? Olha aí, rapaz, tô te achando. Tá certo, então. Beleza, Zé. Deixa. O que que você acha, Zé, do cara que faz uma luzinha no cabelo, hein? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo, Zé. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no Esculacho. O grande Zé. Grande Zé participando aqui conosco. Bom, vamos fazer o seguinte. Já falamos de notícias. Vamos a um momento de entretenimento. Vamos às dicas de cinema agora nesse programa sensacional. Atenção, Cláudio Nilson, meu querido. É, a gente pode rodar aqui. A gente podia rodar se os caras realmente colocassem os quadros na hora certa. Mas como os caras tá puxando aqui, a gente tem que dar uma enrolada, certo? Tá valendo? Tá valendo? Então, beleza. Vamos agora, então, para um momento bacana. Vamos para as dicas de cinema. Com o nosso querido Zé Wilker. Pode rodar. Agora no Escola Show. Dicas de cinema com Zé Wilker. Hello, Detroit. Muito bem, estamos aqui para mais uma sessão de filmes das dicas de cinema comigo, Zé Wilker, trazendo para vocês os filmes que você não pode perder. O primeiro filme dessa semana trata do bullying, um assunto controverso muito debatido nas escolas mundiais. Um garoto valentão é o terror da escola e um dia, um rapaz pequeno, sem temer o perigo, pergunta as horas ao valentão. Um filme emocionante com direção de Jorge Cirilo. Coração Valente. O segundo traz o drama da história de Oscar, um fazendeiro da costa dominicana que sustenta sua família com uma pequena horta na região rural. Infelizmente, após um tufão gigantesco, o senhor Oscar perde toda a sua horta e acaba ficando doido de vez. Dos mesmos diretores de Os Caçadores da Arca Perdida, vem aí o filme Oscar Sai Doido da Horta Perdida. O terceiro filme é polêmico e inclusive foi censurado em grande parte da Europa e teve cenas cortadas por toda a Ásia. É a história de Jefferson Mutombo, o homem mais bem dotado do mundo. O seu drama consiste na luta diária para conseguir usar uma bermuda, pois como o jovem possui uma pilula avantajada, sempre fica a pontinha de fora, não é verdade? É o filme Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho, né? Fica sempre pra fora o Chapeuzinho Vermelho. E na semana que vem eu volto com mais dicas de cinema pra você que gosta de um bom filme. Não saia daí. Dicas de cinema com o Zé Wilker. Muito bem. Oh, esse menino, escuta só o meu recado, vê se te agrada. Olha o recado do garoto, é maravilha. Que beleza, que legal, tá nascendo cabelo na cabeça do meu pai. Que beleza. Muito bem, bom, vamos fazer o seguinte. Olha só, rapaz, esse programinha aqui que tá tocando os áudios hoje tá uma porcaria, viu? Tomei um bolo amanhã. Tomou um bolo amanhã? Ganhei um bolo antecipado. Que beleza, que maravilha, né? Só. Bom, vamos fazer o seguinte. Só que eu me vingo. Se vinga? Com a música do Paulo Rangel lá. A música do Paulo Rangel, é verdade. Então eu rampegas negar. É, exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora continuar uma tradição que a gente começou na semana passada. Né? Semana passada a gente começou uma tradição bonita aqui no Escola Show, que é o quê? Homenagear as Samaras do nosso Brasil. Homenagem bonita, uma homenagem sincera. Então a gente toda semana pretendemos ligar pra... A gente toda semana pretendemos é de lá, pelo amor de Deus. Ó, redação! É, não, tá difícil aqui o negócio. Hoje não é, parece que hoje não é apenas a parte sonora que está com problema. Eu acho que os apresentadores também estão, né? Bom, tudo bem. É, vamos pegar aqui uma Samara, vamos ligar para a Samara, vamos fazer uma homenagem bonita com essas canções lindas que a gente encontra na nossa querida música brasileira, né? Vamos agora ligar para a menina Samara. Atenção, opa, chamando. Vamos lá, cadê? Alô, boa noite. Boa noite. Por gentileza, Samara. Quem gostaria? É da Brooks Telemensagens. Só um segundinho. Obrigado. Alô? Alô, boa noite, Samara. Isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Aqui é da Brooks Telemensagens e eu tenho um recado pra você. Aguarde na linha que já será transmitido. Coisa linda, famosa Samara, deixa bater na tua cara e te chamar de otária e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa Samara, deixa bater na tua cara e te chamar de otária e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa. Gostou do recado, Samara? Gatinha bem goza. A Samara, Samara. Traz, você não quer mais. A Samara traz. Alô? Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara traz. Alô? Você não quer mais. A Samara traz. Alô? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Alô, Samara? Ô Samara, ô Samara. Alô, Samara? Por que você me trai? Alô. Alô, Samara? Por que você me trai? Oi. Gostou da telemensagem? Quem tá mandando essa mensagem? Essa mensagem foi encaminhada pelo seu esposo. Com muito carinho. Ó, vai pro inferno, vai te caçar, viu? Presta atenção. Foi seu marido que mandou. Palhaçada isso daí. Meu marido tá do meu lado, seu infeliz. Quem tá falando? Tá, mas ele não gravou a mensagem do seu lado. Quem tá falando? É o Botelho. Vai pro inferno. É o Botelho Carvalho. Que maravilha, que beleza, que legal. Eita, bicho, eu vou falar pra você. Atenção, baixa a trilha. Não precisa baixar de uma vez, né, também. Eu tô falando, esse programa aqui dá uma porcaria hoje, rapaz. Olha só, a Samara ficou, ela ficou nervosa, hein, cara. Ela ficou nervosa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo pra Samara respirar, pra Samara se recompor. A gente liga e explica de quem que é a telemensagem. Porque com certeza. Ela, não, porque ela ainda não... Eu acho que foi muita informação pra ela na hora, ela perdeu a linha, sabe? Ela ficou bolada e isso não pode acontecer. Não pode acontecer, então vamos dar um tempinho pra ela. Enquanto isso, enquanto ela vai respirando, vocês acompanham agora no Escola Show a produção, magnífica produção Escola Show Television, né? Que produziu as novelas mais bonitas do mundo. Vem agora pra vocês, Diários da Friendzone. Diários da Friendzone. Esta é mais uma batalha de um jovem guerreiro disposto a tudo para sair da Friendzone. Hoje é o dia. Hoje eu vou mostrar que eu sou capaz de tudo para ficar com ela. Oi, amigo, tudo bom? Oi, linda, tudo bem? Chegou na hora, hein? Poxa, que legal você ter me convidado pra vir no circo com você. Ai, você gostou? Gostei, é um lugar bacana, romântico. Para, seu bobo. Na verdade, eu trouxe você aqui pra pedir uma coisa pra você. Claro, tudo o que você quiser. Então, eu queria ver você dentro da jaula do leão. O quê? Você está louca? Eu seria devorado pelo leão. Ah, vai ser tão legal. Não, sua maluca. Como você pode me pedir isso? Nossa, vai, amigo, vai. Você não gosta de mim? Faz isso pra mim, More. More. More. Ah, falando desse jeito, como eu vou negar? Tudo bem, eu vou. Isso vai, entra, More. Isso. Socorro! Ah! Esta é mais uma batalha perdida de um jovem guerreiro disposto a tudo em Diários da Friend Zone. Que maravilha, que beleza, nossa senhora, essa novela realmente emocionante, olha só, mais emocionante que isso. Ele era oftalmologista. Ele era oftalmologista? É, ele quer ser cremado e quer que jogue uns pó dele na loja. Exatamente, vamos às notícias, por favor. Escula News. Muito bem, mais notícias aqui no Escula News, vamos lá, cadê aqui a trilha, por favor, meu Deus do céu. Hoje o negócio tá feio. E bom, vamos às notícias aqui, porque as notícias também não tão bonitas não, meus amigos. Olha só, um homem ligou para a polícia após a loja cobrar um centavo a mais por causa da cerveja, meu amigo. Olha aqui o que aconteceu. Um americano de 51 anos foi preso em Memphis, no Tennessee, após ligar para a polícia repetidas vezes para reclamar que o dono de uma loja havia cobrado um centavo a mais por uma garrafa de cerveja. De acordo com o jornal Huffington Post, Danny Smith fez uma ligação para o serviço de emergência para informar que a loja de conveniência havia cobrado a mais do que o devido pela bebida. Quando os oficiais chegaram ao local, explicaram que aquela situação não se enquadrava no tipo de atendimento do serviço. No entanto, 20 minutos depois, Danny ligou novamente e, após a chegada dos policiais de novo, o americano ainda realizou uma terceira ligação ainda com os policiais na loja, já que teve o pedido de ajuda negado. Os oficiais não tiveram alternativa e precisaram prender o homem por má utilização do serviço de emergência. É só, agora... Não, sabe o que ia ser da hora? Se fosse cobrado 2 centavos a ligação pra polícia, ele não ia ligar. Exatamente, não era, cara, é grátis. Sabe o que seria mais da hora ainda? É se esse tal de Danny, na hora que fosse solto, viesse pro Brasil. Uepa! Cada mercadinho que ele fosse ali, ele ia ficar realmente... Você imagina, ele ia arrumar Ia arrumar 3. Saía morte nos mercados que ficasse devendo os 3 centavos. Cara, tem mercado que não devolve nem 5, vai devolver 1. Pelo amor de Deus, né? Bom, a sua conta dá R$1,07, você dá R$1,10, acabou. Exatamente. Olha só, semana passada a gente falou aqui no Escola News de... um cidadão, um senhor que escapou da morte praticamente, e pra gente não ficar, não mostrar que nós não estamos atrás, o Brasil também lança agora o seu sobrevivente. Olha que beleza, foi um milagre, diz a família de idosa de 96 anos perdida na floresta. Olha que beleza. 96 anos perdida na floresta? É. Acho que ela ficou muitos anos sem se depilar e não tava se encontrando. Não, ela não tava 96 anos perdida lá. Ela tinha 96 anos e estava perdida na floresta. Ela não tava na floresta há 96 anos. Calma. 4 dias após ser encontrada, a idosa Raimunda de França Lima, de 96 anos, passa bem. Ela ficou perdida na floresta amazônica por 3 dias e 4 noites sem se alimentar e dormir. Para a família, a dona Dica, que é o apelido da velhinha, né? Como é conhecida carinhosamente, deve ser de Raimundica, né? Raimundica. Coitadinha da dona Raimunda aí, ó. Ela nasceu de novo, né? A neta dela falou, ó, foi um grande milagre de Deus. O amor de Deus foi mostrado através do milagre de encontrar ela viva e muitíssimo bem. Olha, mas essa expressão, nasceu de novo... Nasceu de novo aos 95 anos, é sacanagem. Meu Deus. Ela já tá fazendo hora extra, pô. Ela já tá fazendo hora extra. Pelo amor de Deus, cara, não pode ser. Nasceu de novo aos 95, aí ela vive mais 95, tá ligado? Não, é engraçado que depois, sei lá... Ela vira o Raiden. Pra ficar melhor mesmo, eu acho que era só se a dona Raimunda tivesse no final da matéria o texto assim. Dona Raimunda faleceu ao fechamento dessa matéria. Escula News. Ah, que beleza, que legal, olha só que maravilha. Vamos aqui. Meu Deus, essas trilhas de novo, tá me dando raiva, gente. Desculpem a nossa falha, certo? Hoje o programa deu errado, hoje deu problema, não sei o que que aconteceu, mas os programas não funcionaram, a gente teve que se virar porque o negócio é ao vivo e não pode deixar a peteca cair, né, meu amigo? Então, o negócio é o seguinte, antes de acabar o programa, porque já nós estamos acabando o Escula Show, né? Então, antes disso, vamos ligar lá pra Samara de novo e tal, explicar, porque eu acho que ela já conseguiu se recompor. Ó, tem uma galerinha aqui ouvindo a gente, mano. Avisar que o pessoal que vai ouvir agora o retorno pra Samara, a Jéssica Silva, minha amiga bestaiada. Exatamente. A Vanessa Xavier e a Fernanda Percoste. Olha só. A Percostinha, nossa querida Percostinha, ouvindo aí. Então vamos ligar pra Samara, pra quem tá pegando agora. A gente fez as telemensagens da Samara, né? Soltamos a música da Samara pra ela e tal. Ela ficou meio pé da vida, desligou. Coisa linda, gostosa, Samara. É, maravilha, cara. Por que você me traz? É, demais. Essa música é linda, mas ela não achou. Então vamos ligar agora, esperar, aproveitar que ela esfriou aqui os ânimos e vamos resolver essa situação, conversar como gente civilizada, pelo amor de Deus, né? Deixar, fazer um recado, vamos fazer assim, vamos mandar mais uma mensagem. Afinal, foi tão carinhosa a mensagem. Não, agora uma mensagem ainda mais carinhosa pra reconciliar. Que é bom, né? Pra reconciliar, pra ela ficar feliz. Vamos soltar uma mensagem ainda mais bonita. Vamos lá. Opa, meu amigo, tem mais uma mensagem pra sua mulher. Ouve aqui, ó. Kenga, kenga, kenga, piranha, kenga, vagabunda, piranha, sai com todo mundo, mas eu te adoro. Tá bom, querido? Amigo, de onde é? Oi? De onde é? Quem mandou a mensagem? Ah, então, o que a gente recebeu aqui foi o senhor Botelho. Botelho? É, Botelho Carvalho. Amigo, eu tenho aqui, eu vou pegar o teu número, eu vou fazer uma ligação pro 90 e vou denunciar você. Um 90 urgente? Ô, o cara é corno e ainda quer brigar com a gente? Eu vou descobrir quem que é você. Ah, então olha aí na bina aí, vê o número aí. Tá vendo o número? Brincadeira. Ai, brincadeira não, bicho. Sabe quem que é aqui? Alô? Não quis nem saber, ele já tá. Ele tá com o rabo preso. Só porque eu ia falar que era o Satanás. Ah, que pena. Chegou o horário da nós ir embora aqui desse programa. Foi rápido. Foi rápido, foi rápido, foi cheio de coisas. Por mais que a gente tenha tido uns problemas técnicos nessa edição, o negócio até que correu bem, correu legal, correu bacana. Muito obrigado, Abner Rodrigues, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a todos os ouvintes aí, obrigado aí pela força. Exatamente, muito obrigado a você que acompanhou aqui o Skula Show. É, para você que está acompanhando, deixa o seu comentário lá na página do podcast, onde tem a edição nova. Comenta lá, deixa o seu recado, o que você achou do programa. Manda um e-mail para a gente, podcast@skulashow.com.br. Ah, tá também certo? Um recadinho aí pro pessoal. Se o pessoal tá assistindo os telejornais ultimamente aí, ó, vê se não aconteceu nenhum caso de assassinato de alguma Samara depois dessa. Exatamente. Comunica a gente, tá? Também um grande abraço pra todas as web rádios que transmitem a programação aqui, o nosso podcast. Você pode ver lá no nosso site skulashow.com.br, clique em como ouvir, lá tem o horário de todas as rádios que transmitem e tudo mais. Assine o nosso podcast, vai para o inferno e na semana que vem a gente tá de volta. Tchau, galera! Um grande abraço pra vocês. Falou. Cadê? Aqui. Foi. Agora sim. Tchau.